onde você está? Você não vem. Amo solitário, me iludo com a esperança de te ver. Foi tão lindo o nosso amor, é tão triste ficar só. Pra falar sério, sofri quando você me deixou. Não consigo entender que você me deixou. Calado chorei. De amor eu te suplico, volta, vida, volta, linda. Fui covarde quando te abandonei, mas hoje eu sei que errei. Eu te suplico, volta, vida, volta, linda. Fui covarde quando te abandonei, mas hoje eu sei que errei. Não sangra, só faz doer. Eu nunca me recuperei. Nada do que eu faça me faz bem. Qual foi o mal que eu fiz pra Deus? Mas hoje me arrependo, amor. E faço tudo pra voltar pra ti. Eu me ajoelho nos seus pés, só pra você voltar pra mim. Não consigo entender que você me deixou. Eu sofri calado, chorei. De amor eu te suplico, volta, vida, yeah, yeah. Linda, fui covarde quando te amei. Fui covarde, eu sei que errei. Vida, volta, linda, fui covarde quando te abandonei. Que faz o teu amor. Me sinto tão só, então volta, por favor.